Sempertax. Oscar autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar, chama na Oscar para ingresso. Salvador, Oceano 6310 para Recife, informação de. 6310 para Recife, autorizado, nível 350, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, intercepta pelo Bruno 7, segue conforme a rota do plano. Aciona 5122119-35, controle. 3530, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, intercepta da via com Fala Prado, 5122, transporte, 1935, aposta na posição 1. Isso, 10, correto, sinal pronto, custo de funcionamento. Barato. Salvador, com a Real, boa noite, Conselho 2526, informação. Conselho 2526, aciona identificação. Autorizado a chegar na Mare, vai procedimento LS-8A, ajuste no 094. Confirmando a chegada, Bonfi, do 02526. Ok, Bonfi, com 0-1-4. Carga o seu escalinho, decola a cabeceira no 7, venta no 5-0 grau, 7-9. LS-8A para pista no 0 ou 0252. consiga? Consigo, foi liberado o dia ou você vai pagando para essas alturas? Quando vem, reporte para já, Vlade. Curva esquerda para ingresso na perna, o vento da 17, terra local. Tiago Fiosca, pronto para girar a base da 17. Tiago Fiosca, autorizado a girar a base, toque remetido, vento 150 graus, 79. Autorizado a girar a base para pouso na 17, Tiago Fiosca. Pouso ou toque remetida? Toque remetida, Tiago Fiosca. Ah, tá ok. Golf Oscar, tocou RMT aos 28, curva esquerda, cruze a final da. Cruze o campo, reporte para girar a base. Para girar a base, Serra Golf Oscar. Serra Golfiosa, por gentileza, poderia coordenar com o controle após o toque e arremetida, vai seguir para o corredor forte, afastar até o limite do corredor e retornar para Salvador, Serra Golfiosa. Sim, já vou coordenar. Pronto para gerar a base 97, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, autorizado gerar a base e o toque arremetido. Vento no 50, V7. O toque arremetido, 97, Serra Golfiosa. Salvador, boa noite, Gan 3305, sendo informação Vitor. Boa noite, Gan 3305, vou direto no rumo de TAP, desse mantém o nível 050, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 1014. TAP, 050, 1014, o Gan 3305, autorizado LS X-Ray. Guardando o LS X-Ray, aguarde a autorização, sim, descendo até o 50 e acione mão da gente. Hoje aqui, 50, aguardando o TA 3305. Obrigado, desculpa, senhor. Luiz, 526, complete final de S, M Torre, 118, decimal 95. Ok, 118.95 da torre. Obrigado. Hoje. Golfiosca, tu vai arremeter aos 33, ingresse na perna contra o vento da pista 10 e aguarde para o cruzamento do campo. Perna contra o vento, aguardando o cruzamento, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca informa ainda que possivelmente fará um 360 devido a um tráfego que já está no final da pista 10. Ciente, está visual com tráfego, Serra Golfiosca. Afirmativo, ciente, mantenha me escuta e aguarde novas instruções, Serra Golfiosca. Oi, Salvador, boa noite. Conselho 2526, estabilizado no LS, foi embaixado, checado. Foi Esfera 2526, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 140 graus 8 nós, informa o tráfego à direita, tipo Charlie 150, mantendo a perna contra o vento da circuito de tráfego da 10, não interfere com o pouso, tem livre pouso, pista 10, força aérea 2526. Oscar, faça o 360 pela direita, reposta reinterceptando a perna do vento, contra o vento, corrigindo. Do Salvador, Golf e X-Way Romeu, escuta. Prossiga. Conseguiu falar com o pessoal da infraérea aí, por favor? Afirmativo, mesmo falou que você estava mandando para o Finger para o portamento. Beleza, até agora não apareceu ninguém aqui, nem visual. Você não entrou novamente em contato? Serra Golf Oscar, autorizado o cruzamento do campo, reporte ao término do cruzamento. Reporte ao término do cruzamento, Serra Golf Oscar. Seguinte, pôs o solo aos 37, condições de liberar a esquerda ou necessita do backtrack? Seguinte, libera a esquerda, estaciona a frequência livre. Boa noite. Boa noite. Usou 1028, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, controle 11935. 35, Serra Golf Oscar. X-305, desse mantendo 2000, autorizado final ILS. Descendo para 2000, autorizado final ILS, o TAN 3305. Controle Salvador, Papai Romeu, Serra Golfiótica, Corredor Forte, Rio Pés. Serra Golfiótica, reposta para regresso, mantendo regra de voos lá em Serra Golfiótica. Salvador na regresso, Serra Golfiótica. Salvador, OTAN 3815. OTAN 3815, para si. Boa noite, está ciente da informação, Victor. Bastante adiantados aí pro Guarulhos, mas é na sua escuta para autorização, ok? Posição é a número 3. Sente para Guarulhos, prepara a subida da Euleda assim que chegar o plano, chão para copo. Sua escuta, obrigado. Paulo Salvador, é o Golfo X-Ray Romeu na escuta. Sou Golfo X-Ray Romeu. Golfo X-Ray Romeu, solicitando a revoque do Pátio 1 na posição número 6, para o Pátio 6, 1 Lima. X-Ray Romeu, autorizado a revoque do Pátio 3, Pátio 3. Reportará como término. Três oito no cinco, toma. 3895. Seu plano acabou de chegar, pronto, copy? Pronto, copy. 3895, Guarulhos autorizado, nível 340, decola da pista no zero, com o primeiro curva à direita, na subida da Euleda, Motiva, e Motiva intercepta a Pesula no zero e sai conforme a rota do plano. Aciona 5127, 199, decimal 35, controle. Ok, para São Paulo, Guarulhos, nível 340, na Dael, Lida, Motiva. É para o Zulu 10, no transponder 5127 e o controle 119.35. Correto, então 3895, chama pronto, pushback e acionamento. É, pode estar pronto, obrigado. Xanero 6310, passar o táxi com 139 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterna Natal. Xanero 6310, Torres Aero Taxi, via Índia, ponto espera, torre 1895, ajuste 1014, pressionário 6310. Muito obrigado, uma boa noite, uma feliz passo. Azul 4070, sendo identificação, desça aí, mantenha o 050 na chegada Mari, aguarde o procedimento elétrico e ajuste no 014. Oi, Salvador, boa noite, Oceanero 6310, ponto de espera da 10, pronto. 6310, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento no 50 graus, 89. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, Oceanero 6310. Guardião 01, zona litoral para retorno a Salvador. Guardião 01, chame torre 1895, Guardião 01. 3895. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Em Itapuã, intenção retorno a Salvador. É pouso direto no Pajugré? Afirmo, pouso direto. Esse guardião 01, reposte quando já estiver no farol de Tupã. No farol 01. Esse guardião 01, mantenha sob farol de Tupã, guardando instruções para cruzamento. Além das restrições, azul 4070. Salvador, Janeiro 313. 313, identificação, desça e mantenha a altitude 4000 na chegada. Bom, você vai aqui procedimento ILS X-Ray, ajuste no 014. 4000, bom, ILS X-Ray no 0, 0, 4, 6, 3, 1, 3. Telemetria 310, decola 47, controle 11935. Controle 1935, boa. São 3305 na escuta? Salvador, uma boa noite, o Chanel 6310. Decolada na PUCA, passa 1400. 3305, baixado e travado? Graças a Deus, afirmativo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus 89, informa o tráfego à direita, helicóptero mantendo farol de Itapuã, 500 pés, não interfere com a aproximação, tem pouso autorizado, cabeceira 10, tá 3305. Individual, autorizado pouso 10, tá 3305. Guardião 01, informa de conta visual com tráfego na final da 10. Afirma visual. Guardião 01, tem condições de seguir a retaguarda do tráfego, pousa direto no pátio do Gré? A respeito, tem condições de passar a retaguarda do tráfego, tráfego sem interferir. Sente, guardião 01, a retaguarda do tráfego, cruza a final do 10 e pousa direto no pátio do Graer, o vento, 150 graus, 79, guardião 01. Seja autorizado, após o tráfego sem interferir, pousar direto no pátio do pátio do Graer, guardião 01. 6. San 3305, solo 50, libera direito, solo 211. Direito 211, solo 3305. 2526, confirmando, aeronave Forçada. Afirmativa, aeronave Forçada, plano Volcom realizado para Recife. Já temos o briefing, transponda 2640. Gente, aguardo falando que está a gente fazendo a proteção aérea, o Forçada 2521. Eu falar mais breve. Sim. Alfa Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 3305. Solo controlado, Guardião. Guardião 01, no solo é 52, você está sendo a frequência livre, boa noite. Para passar de outro lado. Siga, Serra Kilo Delta. Sim, o plano para 23 venceu, apresentou o Wanderlei, confirma. A gente já passou o Wanderlei, né? Poderia confirmar o horário da DLA? Na 0010. Sim, eu vou checar com a sala S, só um minuto, o Serra Kilo Delta. Vamos ficar com autorização, por tá? Se puder me autorizar o acionamento para retirar, por favor. O acionamento é por conta risco. Meu Fox 018. No meu Fox 018, Xanair 6310, muito grato. 474070, desse mandando 2000 autorizado final LF. 2000 autorizado final LF, 4070. Série 2526, copia? Siga. 2526, Recife autorizado, nível 370, decolando no zero, com o primeiro curva esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, Cuca, Jomo Aracaju, pós direto Recife. Raciona 2640-119, decimal 35, controle. Ok, melhor para Recife, nível 370, decolando a 10, curva esquerda, Cuca, transição Caju. Depois direto em 2640 no transporte, 1935, controle de saída para o funcionamento do táxi. Qual é a sua série 2526, funcionamento chama táxi? 070, reporte no localizador. Portaria no localizador, parte 070. É o 3013, é autorizado descida a 3 mil pés. 3 mil, 3013. T310, chame Recife, na frequência 125.45. Recife 1545, Chanero 6310, obrigado, boa noite. É o Amaral Batiato, por conta de Quilo Delta Guagem. Aquilo Delta, livre acionar, chama para o táxi. Porque aquilo Delta, como foi informado anteriormente, acionado por conta 5, pronto para o táxi, o POB06, alterna a história, 3 horas e 30 minutos. Gente, autorizado o táxi até a Oscar, na a Papá, corrigindo, na Papá para ingresso. Chamando a Papá para ingresso, porque aquilo Delta. Do Revolve, do Revolve Golf X-Ray Romeu. Quem estiver no Revolve, do Golf X-Ray Romeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa no localizador. 3000, reportando ao localizador, 6303. 7 milhas e meia, capitão. 4070, continue a aproximação, informe baixado e travado. Vento no 50 graus, 79. Formalei, 4070. Ajuste no 0 no 4. 1-0-4, na hotel chamar 118.95. Informa que decola da interseção. É 6303, desce 2000 pés, nível S, que estou em reporte no localizador. Reportará 6303. Aquilo Delta, mantenha o ponto, alinhado no ponto do, na cabeceira 17. Cabeceira 9, já no final do ano 0. Baixar e travar, cabeceira 70. 4070, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 629. Pouso pouso na 10, 4070. Chanel 2526, ciente, mantém a taxa e hotel, utilizarão lá no final. Portugal 019 has Cock Ident descending to 4,000 feet, QNH 1014 via Bonfa Arrival. Bonfa Arrival, Bonfa Arrival, Bonfa Arrival, Chanel 6313, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, 6313. 4070, solo 02, libera direito, solo 2111. Para a segurança, para me infringir os critérios de segurança, aguarde só apenas mais alguns instantes. Problema, aguardando. Chanel 6313, baixou aí, travou? 6313, estabilizado, baixado, travado. 6313, pulso autorizado, cabeceira 10, vento 10, corrigindo, vento 160 graus, 79. Gente, livre pouso, 6313. Solicita SAC, PUB 195-2, autonomia 3 horas, 40 minutos. Operativa, Galeão. 3-8-1-5, Liga de SAC, Via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no passo, bom voo. Bom trabalho, aqui na Galeão 0 na 4, SAC, Via Índia, Bravo, chamador 2, 9-5, decimal 9-5, na 3-8-1. Quilo Delta, livre decolagem cabeceira 17, vento 150 graus, 619. Torre 3895, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3895, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3895. Caíra 2526, ali mantenha a parte da interseção hotel. Alema, que é o Chanel 6313, solo ao 05, direito no 211. Direito no 211, 6313. Kilo Delta, decola ao 06, controle 119, decimal 35. 19935, o centro Delta, obrigado. Controle Salvador, muito boa. É o papá, papá, certo, Delta? A papá, passa é Kilo Delta, contato a decolagem, submantém nível de voo 380 via saída da Delta. Via, sobe via até o 380, certo, Delta? Seguinte, 62, 6293. Estou no zero, vento no meia, 0 graus, meia, 290. Iniciando a 5, 2, 6. Estou no 5, alinha e mantém capoeira no zero. Já, 3, 2, 6, alinha e mantém no zero. Era 2526, decolou 07, controle 119, decimal 35. 7935, grato, boa noite, até daqui a pouco. Controle Salvador, corredor forte, Serra Golfiota para regresso. Serra Golfiota, reporte visual com rotatória. Reporte visual com rotatória, Serra Golfiota. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2526, decolado no momento, perfil da PUCA, transição Caju. 526, sobre 370. Saiu da PUCA. Grato, 70, PUCA. Bom, papai, papai, Serra, Kilo Delta. Salvador, papai, papai, Serra, Kilo Delta. Terra, Kilo Delta, prossiga. Libera ali da restrição de 10 mil. Restrição em Dael, Terra, Kilo Delta. Alívio, Serra, Kilo Delta, obrigado. Oito no 5, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento no 4-0 graus, 8-9. Autorizada a decolagem da 1-0, cabeceira. No 5, decola ao 09, controle 11935. Controle Salvador 19, decola 35, boa noite, na 3289. Controle Salvador, boa noite, eu estou na 3815, passando 2000 pés. Controle Salvador, 3895. 3895, sobe 340, mantém a via saída. Subindo a 340, via saída, tá, 3895. Portugal, zero one nine, Portugal, 4,000 feet. Portugal, 019, clear, down 2,000 feet, I can say 104. Report, localize the course. Then, 2,000 feet, can I turn 014, I report on area localized, Portugal, 019. AB2526, continua a sessão 370, chama DQ0 nos canais previstos. Sim, segurança, boa noite, até daqui a pouco. Cinco, voa por base. Você confirma e controle o TAC 3895? Voa por base. Direto por base, agradece. TAC 3895. O 2707 na chegada bom, fica só 4 mil pés, 1.000 para correr. Controle, o Thiago Fiosca na rotatória, visou algum campo. Objetivo para ingresso com o circuito de tráfego, chama a torre agora 18-95, Sierra Golf Oscar. 18-95, Sierra Golf Oscar. Só que remetido ou ponto final? Não sei, eu gosto do ponto final, não, é a porta vertical da rotatória, Serra Golf Oscar. Será a número 2, atrás do ponto final nacional. Seguinte, Serra Golf Oscar. Delta chama agora Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, Serra Quilo Delta. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, Quilo Delta, obrigado. Pode chamar 0